Se a primeira coisa que Deus fez, DJ Mona, é o céu e a terra. E onde é que ele vivia? Eu também não sei. Vocês nada eu canto tão mal, imitam. Pá, tá se bem, imitam mais esse. DJ não. Já não há bebida, não há comida. Irosa. Já não há bebida, não há comida. Irosa. Já não há bebida, não há comida. Irosa. Irosa. Irosa. Irosa. Quem é do is não me toca soe. Quem é do is não me toca soe. Já tô fudido com os macaco verde. Já tô fudido com macaco verde. O quê? Macaco verde não tem corpo. Essas doenças mesmo. É uma peste. Só mesmo os cientistas. É uma peste. É uma peste. Isso é uma peste que veio só. Ninguém sabe de onde veio. Meu puto, cadê a sua segura? Eu é problema. Eu é na cidade. Eu é Luanda. Eu é Maripur. Eu é trazer problema. Eu é na cidade. Eu é Angola. Eu é Maripur. Eu é trazer problema. Eu é na cidade. Eu é Luanda. Eu é. Já não há bebida, não há comida. Irosa. Já não há bebida, não há comida. Irosa. Já não há bebida, não há comida. Irosa. Já não há bebida, não há comida. Irosa. Irosa. Irosa. Quem é do is não me toca soe. Eu é. Quem é do is não me toca soe. Eu é. Já tô fudido com os macacos verdes. Olha o conta Jeremia. Amarado. E Maribur, eu é trazer problema. Eu é na cidade. Eu é em Angola. Eu é e Maribur, eu é trazer problema. Eu é na cidade. Eu é em Angola. Eu é. Ai, chiquita, chiquita. Manda chuva. Aí. Telema, telema, telema, telema, telema, telema, telema. Aí o Cota Germia, Chico Bota, Bota Figueira, Fima, nunca te vou esquecer, ou o baixinho. Aí os Kibaka, Guata, aí o Cota Zeta, Jamaca, aí o Mofarofa, aí o Chocotó, DJ Mona, DJ Naum. Os homens que estão a entrar nos tempos, mas com um rato. Já não há bebida, não há comida. Irosa. Já não há bebida, não há comida. Irosa. Irosa. Irosa. Quem é do is não me toca soe. Quem é do is não me toca soe. Já tô fudido com macaco verde. Já tô fudido com macaco verde. Já não há comida, não há bebida. Irosa. Já não há comida, não há bebida. Irosa. Irosa. Matas e termina pior. É, tchau, tchau.